Na oração que diz a terra, quer Deus que aqui está o cuidado dado, pregue que a vida emprestado estado, mistérios mil que diz em terra, quem não cuida de si que é terra, erra, que o alto rei por afamado, amado, é quem lhe assiste ao desvelado lado, da morte ao ar não desaferra, aferra, quem do mundo a mortal loucura cura, a vontade de Deus sagrada agrada, firmar-lhe a vida em atadura dura, ó voz zelosa que dobrada brada, já sei que a flor da formosura usura será no fim desta jornada nada. Cuida de si que é terra.